comunicação do social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do social. Muito bom dia, vamos então dar início a mais um espaço de entrevista aqui na Rádio Telefonia do Alentejo. Hoje vamos estar à conversa com um conjunto de pessoas e vamos falar sobre as celebrações do 30º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança e vamos especificar o tema desta tertúlia, que vai incidir essencialmente sobre direitos sobre as crianças ou direitos das crianças, violência doméstica e parentalidade positiva. Vamos estar à conversa com um conjunto de representantes de várias entidades aqui da nossa região, essencialmente do concelho, mas também do distrito de Évora. Vamos começar precisamente por falar com a vereadora Sara Fernandes, vereadora da Câmara de Évora e que é presidente também do CLAS, Conselho Local de Ação Social de Évora. Olá, bom dia. E vamos tentar falar um bocadinho então sobre esta questão dos direitos da criança e o que é que cada uma destas entidades faz em prol dessa questão. Nomeadamente aqui o CLAS, qual é que é o papel do CLAS? Qual é a função neste âmbito? De uma forma geral, mas também depois especificamente neste tema dos direitos das crianças, ou sobre as crianças, já vamos falar. Muito obrigada, muito bom dia, agradeço desde já à Rádio Telefonia do Alentejo o convite que nos endereçaram. Penso que este tema está sempre em cima da mesa, é sempre atual, estamos a falar daquilo que melhor temos, que são as crianças, obviamente. E, portanto, nestes 60 anos da Declaração Universal dos Direitos da Criança e depois da sua herdeira, que é a Declaração sobre os Direitos da Criança, ou a Convenção sobre os Direitos da Criança, o documento mais ratificado no mundo, e no balanço destes 30 e 60 anos podemos dizer que efetivamente foram conquistadas para as crianças uma série de condições que se calhar há 100 anos ou há 60, há 30 anos não eram possíveis. As reduções da taxa de mortalidade desde logo, a proporção de crianças que frequentam a escola, as questões do acesso à educação, à saúde, à habitação, etc. Portanto, tudo isso teve nestes últimos anos, de facto, um avanço que é inegável. Evidentemente que aproveitamos sempre estes dias ou estas efemérides para chamar a atenção para aquilo que ainda não foi conquistado. E, portanto, não será em vão que todos os países da ONU, exceto, curiosamente, os Estados Unidos, não ratificaram esta convenção, mas continuamos a ter no mundo situações que são inimagináveis para nós que vivemos num país como Portugal ou na Europa, não é? Ou no chamado mundo mais desenvolvido. Nós temos ainda países, por exemplo, como a Arábia Saudita, em que temos a pena de morte aplicada a crianças. Ou temos países em que, como Israel, em que é o próprio exército do país que dispara sobre crianças ditas terroristas. Mas temos ainda também, a nível nacional, uma discriminação que se sente grande face, por exemplo, às crianças ciganas, porque imediatamente é porque roubam, ou em relação aos refugiados, porque nos vêm trazer costumes aos quais não estamos habituados e que nos querem impor. Portanto, eu acho que, sobretudo, e é logo a primeira missão desta convenção, é dizer que crianças são crianças em qualquer parte do mundo, em qualquer circunstância, em qualquer local. Da sua origem, da sua cor, aquilo que a gente queira. Exatamente. E, portanto, nós temos muitas vezes, infelizmente, ainda entre nós, temos essa percepção, quando conversamos, que muitas vezes nem todas as crianças consideramos como crianças. Ou porque são disto, ou porque são aquilo tem a ver com religiões ou etnias, etc. E, portanto, infelizmente, esta convenção ainda não chegou a todos os lados. Claro que é muito diferente estarmos a falar do Sudão ou de Portugal. E, portanto, naturalmente, as questões que se colocam e o tema que foi escolhido para hoje, a questão da violência doméstica e a questão da parentalidade positiva, já é um avanço em relação a problemas que estes países ainda... Exato, há aqui patamares diferentes a nível dos direitos e dos problemas que afetam, não é? E, portanto, as coisas têm que ser vistas nesses patamares. Dizer ainda que do relatório que a Unicef produziu sobre estes 30 anos da Convenção, diz claramente que os avanços não são uniformes. E eu aqui vou dar alguns dados que são colocados nesse relatório, mas dizer que em Portugal, não tendo estes problemas mais mais elementares, temos outros que derivam, na minha opinião, da mesma circunstância que tem a ver com as desigualdades na distribuição da riqueza. E, portanto, eu acho que os problemas acabam por cair muito aí. Portanto, nós temos, por exemplo, estas taxas nos países menos desenvolvidos, as crianças das famílias mais pobres têm duas vezes maior probabilidade de morrer de causas evitáveis do que as crianças das famílias mais ricas. Apenas metade das crianças mais pobres da África subsaariana, chamada África Negra, são vacinadas contra o sarampo, contra 85% das crianças das famílias mais ricas. Apesar do declínio das taxas de casamento infantil em todo o mundo, as meninas mais pobres de alguns países, neste momento, correm mais riscos do que corriam em 89. Portanto, há aqui, mesmo em relação a certas questões no mundo, um certo retrocesso. E a questão do casamento de crianças está pior. Mantém-se as ameaças antigas e que foram novas criadas, portanto a pobreza, a discriminação e a marginalização continuam a colocar em risco as crianças mais desfavorecidas, mas também aparecem agora novos problemas como os resultantes dos impactos das alterações climáticas, que claramente vão afetar mais as famílias mais pobres e, sobretudo, os mais vulneráveis, que são as crianças. Portanto, existem novos riscos, também aqueles associados à internet e aos abusos através da internet, e que são problemas modernos e sobre os quais ainda muito trabalho há a fazer e muitos estudos a realizar, de que forma é que podemos proteger as nossas crianças dessas novas ameaças, não é? Mas queria aqui realçar essa questão. Portanto, há uma parte que é claramente económica, e quando se ataca uma família do ponto de vista da sua maior vulnerabilidade, que é não ter acesso aos meios de subsistência, evidentemente quem está a sofrer em primeiro lugar são as crianças, que são as mais vulneráveis. Portanto, é aí que eu acho que as coisas devem ser muito claras, que esse é o principal problema. É a falta de meios que as famílias têm para. Depois vamos às questões que, não sendo tão básicas, evidentemente têm que ser trabalhadas e não podem ser descuradas. O problema da violência doméstica, que normalmente olhamos para ele sobre as mulheres só, mas que, evidentemente, mesmo que a criança, e há relatórios que o dizem, mesmo que a criança não seja a vítima das agressões em casa, a agressão física, ela sofre como claro. Se fosse agredida. Todo aquele ambiente vai ter implicações, naturalmente. Exatamente. E, portanto, isso tem que ser, obviamente, visto também como um problema da criança, ou, sobretudo, como um problema da criança, se quisermos tomar esse ponto de vista. Depois, a questão da parentalidade positiva. Evidentemente que avançámos, e avançámos muito, não é? nos últimos anos em Portugal. Eu vejo já, até porque lido muito com associações de pais e sobretudo agora nestas funções que desempenho há 2 anos, e vejo que efetivamente há uma preocupação com, por exemplo, a questão de como lidar com as crianças quando não recorremos à violência física, não é? E já há muito essa estratégias que se conseguem, não é? Vai-se debatendo muito isso, há até algumas palestras e... Há vários. É evidente, eu aqui como representante ou como presidente do CLASE tenho que ver de que forma é que uma entidade como o CLASE, que no fundo cola ou cimenta as parcerias entre as várias entidades que no terreno funcionam, e tentar ver de que forma é que nós conseguimos sensibilizar, porque aqui não está nas nossas mãos nem criar legislação. Felizmente, isso eu devo dizer, eu acho que Portugal em termos legislativos está extremamente bem classificado. Portanto, a legislação em várias áreas, porque eu ouço sempre a mesma coisa, que a legislação direitos humanos, é boa. Portugal, de facto, tem sido pioneiro em imensas áreas, desde a pena de morte, portanto, de facto, tem sido a abolição da escravatura. Portanto, Portugal tem sido, de facto, sempre dos mais avançados em termos de direitos humanos. Mas depois, também há relatórios que dizem que não é acompanhado pela prática. E isso nós vemos. E há a questão da sensibilização, mas depois há a questão do comportamento individual de cada um. Pronto, aí, obviamente, podemos meter promovendo campanhas de sensibilização. E aí eu penso que, de facto, temos feito um trabalho grande, temos ido ao encontro, penso eu, naquilo que são os nossos programas municipais, e sempre em parceria, porque é sempre lançado o desafio a todas as entidades de promoção de programas que, de alguma forma, chamem a atenção para os problemas, que existem e promovam aquilo que nós consideramos que são. Já agora, só de uma forma muito rápida, quais são os principais problemas a nível municipal na questão das crianças? Quais são, assim, os primeiros que venham à cabeça, digamos, e que sejam mais relatados no dia-a-dia? Aquilo que eu sinto, e porque sou vereadora também responsável pela habitação, é a questão da habitação. Claramente é um problema, eu costumo, já usei isto há pouco tempo numa intervenção que fiz, que nós temos aquela canção da paz, o pão, então, habitação, saúde, educação, e de todas essas a habitação foi a que ficou, tanto que apenas este ano foi aprovada a lei de bases da habitação. E portanto, claramente, e é a que eu sinto com mais premência, é a questão da habitação. Ok, muito obrigada. Então, vamos ter então de ir avançando. Podemos. E vamos agora passar à Andreia Oliveira, que é representante do projeto Educarte, um projeto do município de Évora. Olá, bom dia, Andreia. Olá, bom dia. Que nos falasse um bocadinho só deste projeto e depois especificasse esta questão da parentalidade positiva, que é uma em que vocês atuam, não é? Sim, sim, é isso mesmo. Então, portanto, nós somos o Educarte, o projeto de promoção, o projeto municipal de promoção para o sucesso escolar, e uma das estratégias que nós utilizamos por excelência é a literacia emocional. Sim, está bom. Portanto, a identificação, utilização, compreensão e regulação de emoções. Dentro dos vários eixos de intervenção, atuamos em grupos, turmas sinalizadas pelo agrupamento, pelos três agrupamentos de Évora, sem ser o primeiro, portanto, segundo, terceiro e quarto. E acho que aqui o que importa realmente falar é o nosso eixo de intervenção para as famílias, onde abordamos as questões que a parentalidade tem no impacto do desenvolvimento das nossas crianças. Onde, nesse âmbito, portanto, fazemos acompanhamentos individuais através da sinalização da criança ou através da sinalização da família e trabalhamos o sistema ou os contextos onde a criança ou as crianças estão inseridas. Portanto, vocês têm um projeto que eu conheço de alguma forma, até porque uma das minhas filhas participa e, portanto, fazem algumas atividades com as crianças em grupo, como estava a referir, mas depois há esta parte mais específica, então com esses casos mais problemáticos, não sei se poderemos chamar-lhe assim, ou pelo menos estão sinalizados, não é? Podemos, sim, são alterações ao desenvolvimento saudável adequado das crianças, essencialmente é isto. Tudo o que sai daí, portanto, estamos a falar de divergências ao nível do comportamento, ao nível de dificuldades de aprendizagem, que muitas vezes não são as verdadeiras dificuldades de aprendizagem, começam em casa com contextos favoráveis à etapa do desenvolvimento em que aquela criança está. É o não respeito naquele tipo de parentalidade que realmente exerce o direito sobre a criança e que não faz sentido nenhum porque não existe o respeito da criança, então a criança acaba por ficar mais sensibilizada, mais frágil, vai para a escola, podem existir contextos desfavoráveis, ou seja, podem existir situações de perigo que fora do ambiente familiar e não havendo um efeito protetor, que é a família, porque tudo começa e acaba na família, é aí que nós também intervimos. Muito bem, não sei se a Andreia quer acrescentar mais alguma coisa, ou então depois vamos também falando aqui ao longo da conversa. Obrigada também. E agora vamos passar aqui para a conversa de uma outra entidade. Vamos falar com a Leonor Oliveira, que é a voluntária da Associação para o Planeamento da Família, a APF. Olá, bom dia, Leonor. E pedi também que nos falasse um bocadinho sobre o que é que tem feito enquanto voluntária nesta associação. Antes de mais, começo por referir que, pronto, a APF instaurou o planeamento familiar em Portugal e desde muito cedo que tem vindo a trabalhar com os jovens e a trabalhar os seus direitos, sendo que nos anos 80 surgiram os primeiros grupos de jovens da associação. Eu juntei-me ao grupo de jovens há cerca de um ano e tenho trabalhado na área da saúde sexual e reprodutiva, e fazer voluntariado nesta área permitiu-me ter uma perspectiva mais aprofundada e mais autêntica de várias questões problemáticas que afetam os jovens diretamente, e de outra forma não teria esta noção e não teria um incentivo para trabalhar na proteção dos meus direitos e de todos os outros jovens. Ganha uma certa consciência, vendo também o que acontece noutros contextos, acabas por ter essa consciência para ti própria, é um bocadinho isso. Sim, e é esse o voluntariado e o ativismo juvenil permite os jovens tomarem uma consciência da situação em que realmente se encontram. E eu acho que, apesar de tudo, os jovens não são incentivados o suficiente a participarem na sociedade. Pelo contrário, muitas vezes é-lhes incutido um certo conformismo. E o ativismo juvenil e o voluntariado, como já referi, são uma forma de contrariar este conformismo e de tornar a juventude mais proativa. Na tua opinião, há muito aquela ideia que os jovens não se importam com nada. Sim. É um bocadinho isso. Sim. E isso também é um bocadinho reflexo da própria sociedade ou dos próprios adultos para com eles. É um bocadinho isso que tu sentes. Sim, e também a informação por vezes não tem o mais fácil acesso, ou às vezes não há acesso todo, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico. Ou se calhar também não vos cativa de forma a que tenham curiosidade, sim, ou que vos motive a ir procurar ou a, ter, sim, sim, a conhecer, sim, mais, não é? Sim, e eu acho que se os jovens tomarem realmente a ação de se informarem, têm uma perspectiva diferente sobre a situação em que se encontram e que por vezes podem até aperceber-se que os seus direitos não estão a ser respeitados totalmente ou de todo. E foi nesse âmbito que o grupo de jovens da Associação do Planeamento para a Família começou a desenvolver um projeto, que é o IUS, que consiste na criação de polos de educação sexual nas escolas, porque existe uma legislação para que define tanto o horário como o programa de educação sexual nas escolas. A questão é que, em muitos casos, não está a ser respeitada. E tendo os jovens o direito de ter a sua opinião e de serem ouvidos, decidimos então criar um projeto que envolva os alunos na sua educação, para que possam, de facto, definir o que acham necessário e possam então ser ativos e ter um papel na sua educação. Porque, ao não ser respeitada e não ser oferecida uma educação sexual completa e eficaz, é posta em causa tanto a saúde física como a saúde mental dos alunos, porque a educação sexual não só oferece ferramentas promotoras de saúde física, como prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, contracepção, informação sobre a reprodução e tudo mais, mas também aborda questões emocionais, de relacionamento com o outro, questões de sexualidade, de género, tudo isso que é muito importante para que os jovens possam ser saudáveis e felizes. Ou seja, é crucial que os jovens conheçam os seus direitos e sintam o dever de os proteger e de os exercer, não deixando que outros tomem decisões que os afetem diretamente. E assim é necessário promover o ativismo juvenil e o voluntariado, e cabe aos adultos ajudar os jovens a crescer e a desenvolverem-se, e para tal há que dar voz à juventude e deixar que esta possa exercer a cidadania e ser ativa na sociedade. Muito bem. Leonor, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não. Para já? Para já não. Ok, muito obrigada então pela tua intervenção e também por esta inspiração, digamos assim, para outros jovens participarem em algumas atividades, seja nesta área ou seja noutra, né? Neste teu caso é ligado ao planeamento para a família, mas há muitas outras áreas em que os jovens naturalmente poderão participar. E agora vamos estar à conversa com Lénia Fragoso, presidente da CPCJ de Évora, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Olá, bem-vinda também. Bom dia. E pedi então que nos falasse um bocadinho desta comissão e fazer aqui o enquadramento para já desta, okay, da comissão. A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Évora, à semelhança de todas as comissões espalhadas pelo país, portanto tem uma competência territorial ao nível do Conselho de Évora e, portanto, tanto das freguesias urbanas como das rurais, nós, portanto, recebemos sinalizações sobre qualquer problemática que diga respeito a uma criança ou um jovem que esteja em situação de perigo. O ano de 2019 foi um ano com muitas sinalizações. Nós temos uns dados até 31 de outubro que um total de processos de promoção e proteção trabalhados eram de 345. Neste número destaca-se a questão da violência doméstica, a problemática da violência doméstica. E é aí que nós, tendo em conta o aniversário da Convenção dos Direitos das Crianças, verificamos que, efetivamente, o direito à especial proteção para o desenvolvimento físico, mental e social da criança ainda não está salvaguardado. Isto porque surgem-nos muitas sinalizações de situações de conflito, de violência doméstica entre o casal ou entre os progenitores, que não estando a viver juntos, portanto já separados, mas que efetivamente existe ali um conflito latente muito grande. A criança é, não sendo uma vítima direta, digamos assim, porque não é sobre ela que é exercida a maior parte das vezes a violência física, mas sim é uma vítima circunstancial, isso é sempre, porque é colocada no meio daquele conflito que é muito mais do que diz respeito a muito mais do que as questões relacionadas só com a criança. Os pais muitas vezes enleiam-se nas suas próprias dificuldades, angústias, desentendimentos pessoais, conjugais, e esquecem um pouco aquilo que a criança sente ao ver aquelas situações. Portanto, à semelhança daquilo que já foi dito aqui, o impacto da violência doméstica nas crianças é devastador sob o ponto de vista do seu desenvolvimento integral. E depois nós podemos fazer aqui a ponte para aquilo que também recebemos muitas vezes por parte das escolas, informação relativamente a situações de agressividade nas nossas crianças, nos nossos jovens, situações de indisciplina, não acatar regras e limites. E temos que realmente refletir sobre isto. Há toda uma espiral que começa, lá está, com esses problemas em casa e que depois vão refletir. Tal e qual. Muitas das vezes, estas crianças, estes jovens não sabem como verbalizar estas situações e, portanto, é esta a maneira que eles têm de verbalizar e de pedir ajuda. Portanto, é uma chamada de atenção, e de pedido de ajuda. Aquilo que nós, enquanto comissão, entendemos que é importante, e era esta a mensagem que também queríamos deixar, é que o trabalho com as famílias, uma intervenção focada na família, seja uma família que esteja, portanto, junta, não é? Ou vivendo, exatamente, de forma. Ou numa situação de pais separados, porque para a criança, a família, independentemente dos pais estarem juntos ou separados, o pai e a mãe são a família. Exato. E, portanto, esta intervenção focada na família é de extrema importância, tanto ao nível preventivo como, eventualmente, depois, no nível mais após a situação de conflito. E, nesse sentido, consideramos que uma das questões que deveria vir para cima da mesa era a questão, por exemplo, da mediação familiar. As questões dos conflitos parentais, no que diz respeito, por exemplo, à regulação das responsabilidades parentais, era algo que deveria ser trabalhado do ponto de vista global. Ou seja, sempre que existia uma separação, deveria haver um trabalho ao nível de mediação familiar. Isto, obviamente, que iria evitar muitas situações de risco e de perigo para as nossas crianças e jovens. Muito bem, não sei se quer acrescentar alguma coisa, se não passamos também para outros colegas da própria CPCJ de Évora, que também estão aqui à conversa connosco. Neste caso, Ângela Caeiro, olá, bem-vinda aqui também aos nossos estúdios. E a perguntar também um bocadinho, nos desenvolvesse um bocadinho mais deste trabalho que é feito. Não sei se há alguns dados, algumas informações que nos queira também revelar deste dia-a-dia de trabalho da CPCJ de Évora e, portanto, da forma como vão atuando. Claro, claro. Bom dia a todos, é um gosto estar aqui. Nós, eu e a Ana Beatriz, neste caso, fazemos parte dos 4 representantes da Assembleia Municipal que integramos a Comissão Alargada da CPCJ. Portanto, não estamos mesmo no terreno, como a Comissão Restrita, mas somos uma Comissão Alargada que reúne mensalmente, vê as principais problemáticas, dá sugestões, portanto, estamos dentro do que se passa. Mas não tanto no terreno. Sim, não tanto no terreno, mas como a Lénia falou. Esta retaguarda, digamos assim. Sim, sim, sim. E refere várias vezes a violência doméstica, é o problema mais grave que se passa aqui no Conselho de Évora e ao qual temos que ter especial atenção. E acho que 30 anos passados desta convenção, temos que realmente pensar se os direitos já estão salvaguardados. E também falar aqui, enquanto psicóloga, que acho que é importante voltarmos um bocadinho atrás. Anteriormente as crianças eram vistas como adultos em miniatura, como se fossem um contínuo do adulto em si, que já estava pré-determinado. E o psicólogo Piaget vem nos mostrar que as crianças trazem uma bagagem hereditária, mas é na interação com o meio social que se formam de maneira única. E a construção dos seus valores dá-se a partir da experiência com os outros, neste caso com a sua família. Antes, a infância era considerada um período sem importância, apenas de transição, e atualmente já não. Dá-se muita importância a isso e aos sentimentos e relações que há entre a família e a criança. E é inegável que as crianças expostas à violência doméstica estão em risco de variadas formas. E um deles é, naturalmente, de forma psicossocial, mesmo que não sejam elas o foco da agressão cívica. E é preciso ter consciência que a violência doméstica interrompe e prejudica o impacto das crianças a longo prazo. Portanto, isto no futuro, o que acontece agora, nem que seja dois anos, vai ter, de facto, repercussões. Sim, sim, sim. E em Portugal são milhares de crianças neste caso. Portanto, temos mesmo que pensar, como a Lénia falou, a parentalidade e a mediação familiar é muito importante, porque a família é o primeiro local de aprendizagem da criança. É aqui que tudo se constrói. E se a criança passa por essas experiências, a sua trajetória de vida acaba por estar toda influenciada. E por isso, em contexto familiar, é preciso reconhecer este problema, mas principalmente agir e dar voz às crianças e aos jovens, porque eles muitas vezes são vítimas invisíveis deste problema e a sua saúde mental está comprometida a curto e a longo prazo. E temos que mudar a forma como olhamos para as crianças. Elas já não são só seres que precisam de proteção, mas são sujeitos de direitos e agentes ativos na construção das suas próprias vidas. Muito bem, obrigada. Passamos então à Ana Beatriz Cardoso, também da CPCJ de Évora, e fala um bocadinho sequer desta questão precisamente, não sei se podíamos pegar aqui precisamente nesta questão que a Ângela referiu, de serem seres de direito, portanto as crianças têm uma opinião que deve ser expressa e não serem só haver uns direitos sobre eles, mas terem também direito a essa opinião, um bocadinho isso que há bocado também falávamos ali em off, digamos assim, das crianças serem ouvidas e serem respeitadas naquilo que pensam e que querem quando é a lhes de respeito. Uhum. É um bocadinho isso também, não é? Sim, exatamente. Antes de mais nada, bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes hoje. De facto, é verdade, e nós estávamos a falar em off sobre esta questão, porque às vezes nós parece que estamos a falar de direitos sobre as crianças, mas na verdade isto são direitos das próprias crianças. E a Convenção, aquilo que enumera, são os direitos não que os adultos têm sobre as crianças, apesar de muitas vezes nos processos correm em tribunal, mais parecer que efetivamente aquilo que se discute é os direitos de cada um dos progenitores sobre as próprias crianças. Mas são direitos que elas têm e são elas que são os titulares desses direitos. Gostaria de referir que um dos direitos que tem sido consagrado e que a nós, em Portugal, a nível nacional, isso foi transposto para vários diplomas, que é a questão, precisamente, das crianças terem direito a ser ouvidas nos processos relativamente aos assuntos que lhes digam diretamente respeito. Ou seja, quer nos processos de promoção e proteção, quer nos processos de regulação das responsabilidades parentais, as crianças devem ser efetivamente ouvidas e a sua opinião deve ser tomada em conta atendendo ao seu grau de maturidade. Isto para dizer que quando estamos a comemorar os 30 anos, nós vimos nestes dias próximos, vimos por um lado o Presidente da República referir a questão da pobreza das crianças, já foi aqui referido essa questão hoje, é uma questão muito importante, porque nós quando se fala ou quando se diz que 19% das crianças são pobres, nós estamos a falar de crianças em que todo o agregado é pobre. São as crianças, será certamente a mãe. A questão também dos trabalhadores pobres é algo que nos deve convocar a todos nós, porque é muito importante saber-se, daí a relevância, por exemplo, de medidas recentemente tomadas, que ainda que não sejam medidas que sejam tomadas diretamente em relação às crianças, têm uma repercussão na vida delas, como foi a situação do aumento do salário mínimo, por exemplo. Em 2012, 2013, eu não tenho a certeza desse, mas lembro-me que foi nesse período, falava-se na pobreza das famílias monoparentais, em que se sabe que mais de quase 90% das famílias monoparentais é a mãe sozinha com os filhos, 29% eram famílias pobres. Portanto, nessa família, todos eram pobres. Era pobre a mãe, mas eram também... A criança não é pobre sozinha. Exatamente. Né? Portanto, a criança não é pobre sozinha. E a pobreza também é uma... A pobreza afeta sobretudo as mulheres, tanto que se fala precisamente na feminização da pobreza. Daí que esta questão da pobreza das crianças é algo que nos deve, que nos merece um olhar todos, não só ao nível autárquico, mas também ao nível das mais, todas as esferas de poder, também ao nível do poder central. Por outro lado, nós ouvimos ainda ontem a Sra. Procuradora-Geral dizer algo que nós reputamos extraordinariamente importante até para o tema que estamos aqui, para os dois temas que nos trazem aqui hoje. Designadamente é a questão de, nos processos de violência doméstica, ter sido dada a indicação, uma orientação aos senhores procuradores para serem tomadas declarações para memória futura às crianças. Isto é fundamental. E porquê? Nós temos, em média, cerca de 26, 27 mil denúncias por violência doméstica todos os anos. O que é que nós ouvimos dizer sempre? Que muitos destes processos, destas denúncias, são arquivadas. E são arquivadas porquê? Por insuficiência de prova. O crime de violência doméstica é um crime que acontece, sobretudo, em casa. Em casa. A casa é o lugar mais perigoso para as mulheres e para as crianças, curiosamente. Porque é em casa que a maioria deles e delas são vítimas de violência doméstica, mas também de violência sexual. Portanto, a família e a casa são lugares que nem sempre são de proteção. Não é? Porque exatamente, a partir daí seria o local exatamente. Mais seguro e exatamente. Mais protetor que existia, não é? Precisamente por isso, e por ser um lugar mais reservado, existe uma dificuldade da prova. Exato. Portanto, ao serem tomadas declarações para memória futura a estas crianças, aquilo que se pretende precisamente acautelar é o quê? A produção de prova e evitar os arquivamentos destes processos. Depois, nós temos de ter em conta também que aquilo que a estatística nos diz é que em 40% das situações de violência doméstica há crianças que assistem. E já foi aqui falado, eu julgo que de forma bastante, que as consequências que resultam para estas crianças do facto de estarem a assistir a esta violência. Não se assiste só, é-se vítima também. Na legislatura anterior, isto foi um debate que houve até na própria Assembleia da República, que eu espero que nesta nova legislatura seja novamente trazida a debate, que é a questão da atribuição do estatuto de vítima de violência doméstica às crianças de modo automático, sempre que estejam, que haja situações de violência doméstica. Ainda que já, em termos legais, seja possível, atendendo à sua situação de vulnerabilidade, a atribuição do estatuto de vítima especialmente vulnerável. Queria também dar a nota que na anterior legislatura houve algumas medidas que foram tomadas, designadamente um plano nacional, que eram planos nacionais que já vinham sendo seguidos na área da violência doméstica e da igualdade de género, em que uma das coisas que se prevê é precisamente a territorialização do apoio, do atendimento a vítimas de violência doméstica a todo o território, portanto em todos os concelhos. Passou a ser proibido, a ser também criminalizada a questão do stalking, do crime, a perseguição, a tal perseguição que se falava tanto, passou a ser crime. Passou a prever-se a possibilidade, a ser obrigatório, a regulação urgente das responsabilidades parentais, em que o procurador, quando recebe uma queixa de violência doméstica, passa a ter que comunicar automaticamente ao procurador de menores para a regulação das responsabilidades parentais. O direito da criança a ser ouvida passou a estar consagrado nos mais variados diplomas e depois também a possibilidade das visitas supervisionadas e intermediadas, o que nas situações de violência doméstica é extraordinariamente importante, porque aquilo que se sabe é que é precisamente nas alturas das visitas que os agressores, que é uma situação oportunista, por assim dizer, para, enquanto se entregam e se recebem as crianças, são reiteradas novas situações de violência. Aliás, aquilo que se assiste é que precisamente a regulação, as ações de regulação das responsabilidades parentais, muitas vezes têm um efeito oportunista, por assim dizer, em que servem como são ocasiões para novas agressões às mulheres. Queria só dizer que... Muito rapidamente. Além de ser eu e a Ângela Queiro, além de sermos membros, eu no meu caso, além de ser membro da Assembleia, enquanto membro da Assembleia Municipal, integrar a CPCJ enquanto representante, Queria dizer que também sou, faço parte da, da direção da Associação Ser Mulher, que é uma das entidades que aqui a nível distrital integra a rede de apoio a vítimas de violência doméstica, sendo uma resposta ao nível do acolhimento a vítimas de violência doméstica. A Ana Luísa depois falará também dessa, dessa rede, e dizer que as formas de violência que afetam sobre as crianças é a violência doméstica, a violência no namoro, a questão do bullying, que é extraordinariamente importante e que é cada vez mais frequente e mais tolerado. A estatística também nos diz que a tolerância, que é preocupante, é muito preocupante, a tolerância das crianças e dos jovens à violência é cada vez maior. Por outro lado, a questão da violência que é perpetrada através das redes sociais e a questão que foi aqui falada também e que não é coisa pouca, que é a questão de, dos casamentos das crianças, que às vezes acontecem mesmo aqui, mesmo em Portugal, apesar de nós acharmos que não. É assim, isto para dizer, o lema da Associação Ser Mulher sempre foi: viver sem violência é um direito humano. Eu acho que nós podíamos extrapolar, porque nós estamos a falar de violência e estamos a falar de crianças, e um dos direitos das crianças é, sem dúvida nenhuma, o direito a viverem sem violência. E é por isso que estamos aqui hoje e que eu espero que continuemos em fóruns como este. Obrigada, então, por mais esta intervenção. E agora vamos estar à conversa com a Ana Luísa Matias, do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica do Distrito de Évora. Não me enganei? Pronto. Não. Temos aqui alguns nomes assim mais tensos. E às vezes... E facilita-me a vida, porque eu vou-me passar a referir ao Núcleo de Atendimento como NAVE. NAVE, exatamente. E, portanto, um bocadinho também o papel do NAVE nesta questão do, aqui, mais concretamente no nosso Distrito de Évora, relativa à questão de, dos direitos das crianças e violência doméstica. Muito bem, então eu vou tentar aqui abreviar aqui algum conjunto de ideias que acho que é importante passar a quem nos está a ouvir. O NAVE associa-se obviamente às comemorações da CPCJ de Évora no âmbito deste 30º aniversário da Convenção dos Direitos das Crianças e essencialmente aqui com um sinal de alerta para a importância de eliminarmos qualquer forma de violência exercida contra crianças ou expostas em particular ao crime de violência doméstica. O NAVE integra de facto a rede nacional que a Ana Beatriz já aqui avançou, a Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica. Caracterizamos-nos como uma estrutura de atendimento. Existem depois também, que integram esta rede, estruturas de acolhimento de emergência e estruturas de, que preveem um acolhimento mais prolongado, que é o caso das casas de abrigo. Esta rede tem uma supervisão que é assegurada pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género e depois tem também um acompanhamento técnico por parte da Segurança Social. Relativamente a nós e à nossa intervenção, nós temos três níveis de intervenção, se assim lhe quisermos chamar. Temos a componente individual de apoio direto a vítimas de violência doméstica, que é o nosso principal objetivo, será atender, apoiar, acompanhar vítimas de violência doméstica nas suas vertentes psicossocial e jurídico, dependendo de cada situação. E se de facto, às vezes falamos que cada caso é um caso, não é? Nas áreas sociais, na violência doméstica, de facto, cada caso é um caso e temos de nos adaptar àquela realidade e àquela realidade que a pessoa nos traz. Este acompanhamento, esta intervenção é assegurada por técnicos de apoio à vítima, que num primeiro momento o objetivo é ouvir e dar suporte àquela vítima, sensibilizar para este problema, tentar quebrar com a mesma estratégias de manutenção na relação abusiva, mas também promover com a própria estratégias de mudança e um grande objetivo aqui no sentido de motivarmos também para a mudança. Importa também, acho que é importante aqui disponibilizar esta informação, que somos um serviço gratuito e confidencial, com uma abrangência distrital, não só aqui a nível local, territorial de Évora, mas qualquer pessoa do distrito pode recorrer ao vosso serviço. Todos os conselhos do distrito. Está disponível de segunda a sexta-feira e adapta-se à realidade e às vezes à dura realidade destas pessoas que passam por estes processos. Temos depois uma componente de intervenção mais grupal, outra de sensibilização comunitária e outra que vai no sentido de promovermos ações de qualificação para profissionais. Obviamente que trabalhar nesta área da violência doméstica é importante conjugar esforços em cooperação com outras entidades. Portanto, desde o primeiro momento que tentamos trabalhar em parceria, em rede, juntamente com entidades públicas e organizações não governamentais para responder cada vez mais de uma forma integrada e cada vez mais de uma forma eficaz para dar a resposta a necessidades apresentadas por vítimas de violência doméstica e tentando também mobilizar as entidades para dar um contributo para uma maior visibilidade deste problema. Por isso é que eu também acho que é importante este tipo de iniciativas, porque fala-se sobre ele, não é? E tornamos público uma coisa que às vezes ainda está muito deixa de na ser esfera tanto um assunto privada. Tabu, não é? Este não é um fenómeno também que não é novo no tempo, tem novas formas. A comunicação social, de facto, também tem contribuído para que se fale, não é? Para que se fale na comunidade sobre o crime de violência doméstica. Implica, obviamente, uma abordagem que é complexa, que é exigente, mas que terá de ser sempre multidimensional e com a intervenção dos vários sistemas. O social, o policial, a justiça, a saúde, a educação. E implica-nos também a todos e a todas, redes formais e redes informais, a toda a sociedade para a intervenção neste tipo de situações. Porque também só assim é que a comunidade ficará ativa no combate à violência doméstica e na consagração efetiva de direitos de crianças e mulheres. Este é um dos crimes mais participados em Portugal. E eu creio que também será importante nós tratar o crime de violência doméstica como isso mesmo, porque creio que isso também vai alterando o entendimento na comunidade sobre o que é a violência doméstica. E por isso é que a seguir a mim estará alguém a representar uma força de segurança e a falar sobre o crime de violência doméstica. É um crime que deixa crianças a assistir e que as expõe. Basta olharmos para a realidade do nosso país este ano, relativamente aos números de homicídios praticados e ocorridos em contexto de violência doméstica, e portanto isto obviamente que tem a ver e tem muito a ver com a nossa realidade. Ontem assinalou-se o 30º aniversário da Convenção dos Direitos das Crianças, é um facto. No próximo dia, 25 de novembro, assinala-se o Dia Internacional para a Eliminação da violência contra as mulheres, contudo, continuam a existir crianças e mulheres expostas a contextos de violência e dinâmicas abusivas e não estamos de todo a cumprir a convenção e a conseguir promover a tal parentalidade positiva. Porque nestas situações, e como já disseram anteriormente, em contextos de violência doméstica, as crianças não são crianças e nem sequer têm o direito a ser crianças. Em situações de violência doméstica, de facto, a casa não é o lugar de afeto, não é o lugar de paz, não é o lugar de segurança, mas é sim de medo, de violência e de destruição pessoal. Eu creio que já temos muitos desafios em cima da mesa e que temos responsabilidades acrescidas por sermos profissionais, mas também creio que toda a sociedade as terá, pois só assim poderemos avançar também para o combate à violência doméstica. Sei que estamos em cima Exato, do tempo. Exato, eu ia pedir, mas só deixar alguns contactos. Só deixar a quem nos ouve, que eu acho que isto é importante. É importante dizer a quem está a sofrer violência doméstica que não está sozinha, que não tem culpa e que não a vamos julgar. A violência nunca é justificável, é inaceitável e é uma violação grave dos direitos humanos. O NAV é uma resposta que funciona todos os dias em Évora, que se localiza na Caritas de Évora, na Avenida Combatentes da Grande Guerra, número 2, e que está disponível no 966-026-774 e no 266-739-890. Obrigada, então, Ana Luísa. Passamos agora ainda aqui, também já na reta final, mas naturalmente que vamos ainda ouvir o primeiro sargento David Aleixo, que é do NIAV, Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas da GNR de Évora. Certo? Certíssimo. Muito bem. E então, qual é então, o vosso papel aqui nesta área da violência doméstica e que naturalmente vai ter as implicações nestes direitos das crianças? Sim. Muito bom dia a todos. Em nome do Comando Territorial da GNR de Évora, o nosso agradecimento por o convite que nos foi endereçado. A Guarda Nacional Republicana, enquanto Força de Segurança, zela pela segurança de todos os cidadãos. Quando se trata então de crianças, os nossos cuidados serão sempre redobrados, pois estamos cientes que eles são os adultos de amanhã, ou seja, o futuro da nossa sociedade. A sociedade por si só, já hoje, é mais exigente para quem lhe presta serviços, nomeadamente para com as forças de segurança, e então nós temos que acompanhar esta evolução da sociedade e ir acompanhando através da nossa mudança de padrões de policiamento, nomeadamente no âmbito das nossas competências, garantir um dos direitos que está implícito na Convenção, que é o direito à proteção dessas crianças. Então, elencamos a nossa atuação em três vertentes, principalmente. A vertente preventiva, em que a intervenção da GNR na promoção dos direitos das crianças e da proteção delas, em colaboração com outras entidades em competência de matéria de infância e juventude, numa perspectiva de proximidade e de prevenção. Para o efeito, foram criados os programas especiais da GNR, vocacionados para o policiamento de proximidade e o policiamento comunitário, procurando, assim, dar uma melhor qualidade de vida ao cidadão e, por consequente, dar uma maior aceitação das forças de segurança, quer a nível local e materializado, sempre com a sua presença e proximidade. Este modelo de policiamento é realizado pelos nossos militares com formação especializada e que estão integrados nas secções de prevenção criminal e policiamento comunitário dos destacamentos territoriais, a nível todo o distrito, e também a nível nacional, mas no caso de Évora, a nível dos 4 destacamentos territoriais, e são reconhecidos por todas as crianças em que se encontram em ambiente escolar, através do programa Escola Segura. Em colaboração, nós estamos presentes sempre que nos é solicitada a nossa colaboração, seja na CPCJ, que como é aqui o caso, foi a entidade que nos endereçou o convite, em que na CPCJ estamos integrados nas comissões restritas e nas comissões alargadas, mas também em ações de sensibilização que vamos por iniciativa própria e convites que nos são endereçados, pois também nós temos consciência que antes de termos uma ação reativa, devemos pautar a nossa atuação pela prevenção, que é muito importante. Então, porquê? Porque há que consciencializar as crianças à não aceitação da violência, porque, como há pouco também já aqui foi dito, hoje em dia as crianças tendem a aceitar mais a violência do que anteriormente o faziam, mas também os adultos, consciencializá-los que desavenças entre si não só os prejudicam a eles só, mas também às crianças que assistem, nomeadamente os progenitores, quando têm desavenças entre si, esquece-se muitas vezes que há uma criança que está a assistir a tudo isso e que, estando eles no desenvolvimento da sua personalidade, os vai afetar na sua forma de estar na vida e nos valores que estão a ser incutidos por quem tem a responsabilidade de ser uma referência para eles. Para situações em que nos são denunciadas à GNR, temos o dever de comunicar e sinalizar as CPCJ territorialmente competentes, situações que temos conhecimento no âmbito das nossas funções, em que sempre que haja crianças e jovens em perigos, ou seja, sempre que haja uma denúncia de uma situação em que haja uma vítima direta, uma vítima criança, em que seja diretamente violentada, ou basta assistir entre os seus projetores, por exemplo, em que haja esse tipo de violência, nós temos o dever de comunicar às CPCJs e, em colaboração com as mesmas, reunir todas as informações necessárias para esse acompanhamento. Por último, temos uma atuação reativa e de investigação criminal. Esta intervenção é em conjunto com as autoridades judiciárias, enquanto órgãos de polícia criminal, em que atuamos sob a sua direção e dependência funcional. Perante uma situação de crime, as crianças são sempre consideradas vítimas especialmente vulneráveis, independente do crime ser praticado no contexto familiar ou quem tem a sua responsabilidade de educação, cuidados ou direção. E neste caso entra aqui os nossos elementos policiais, nomeadamente as patrulhas, numa situação de primeira linha em que ocorrem os locais e existe uma intervenção imediata e a nossa atuação é mediante a situação em si, ou seja, tomamos as medidas necessárias para calcular a proteção da criança. E numa fase da segunda linha entram os núcleos de investigação, do qual eu venho aqui representar, que é a UNIAV. Os núcleos são um núcleo não só de investigação, mas também de apoio a este tipo de vítimas, como são as crianças. Atuamos a nível todo o distrito e nós temos uma formação específica e especializada para tratar deste tipo de situações, obviamente que porque estas situações são muito específicas e muito... Não é como falar com um adulto, há que ter alguns cuidados aqui muito específicos quando se trata de crianças, porque, como disse há pouco ao princípio, vão ser elas os adultos da manhã. Portanto, há que ter sempre aqui alguns cuidados. Nesta abordagem de situações, cada uma delas é diferente, nenhuma situação, até hoje, não parei com nenhuma situação igual, e algumas delas poderemos não ter resposta, mas daí que nos socorremos em parceria com outras entidades numa resposta multidisciplinar, porque temos a consciência que nós, como enquanto Força de Segurança, realizamos o nosso papel, mas por vezes fica curto quando mete outros aspectos, nomeadamente aspectos sociais e por aí fora, e daí que nos socorremos de parcerias que já temos. Embora se possa tratar de outros tipos de crimes, estamos aqui obviamente a falar de dois crimes essencialmente, a violência doméstica e os maus-tratos, em que nós desenvolvemos a investigação a nível de todo o distrito e de socorrendo-nos também muitas vezes dos postos territoriais através das suas secções de inquéritos. Por último, quero também aqui deixar este ponto que acho que é importante. No nosso distrito as situações não são alarmantes, felizmente. Nós temos conhecimento do que se passa a nível nacional no distrito de Évora, não é alarmante, no entanto, devemos estar sempre alerta, e devemos estar alerta porquê? Porque esta não é só uma missão das forças de segurança, é uma missão que extravasa as polícias, pois é um problema de toda a sociedade, sim, começando desde logo em casa, passando por todos os diversos ambientes onde estas crianças estão inseridas. Todos temos de estar alerta. Estamos todos alertas para garantir esta proteção às crianças. Obrigada também. Temos mesmo de terminar, mas penso que a Lénia queria acrescentar aqui qualquer coisa muito rapidamente. Só gostaria de reforçar para quem está lá em casa a questão da Declaração dos Direitos das Crianças e dos Jovens em 10 princípios fundamentais. Eu não vou referi-los a todos, mas estamos a falar da igualdade, nome, nacionalidade, alimentação, educação, protegido contra o abandono e por aí fora. Nós gostaríamos de introduzir aqui um outro, que é viver sem violência é um direito das crianças e dos jovens. É para isso que nós trabalhamos todos os dias. Muito bem, um bocadinho tentámos pensar aqui com este programa. Obrigada então pela presença de todos vós. Hoje tivemos aqui um programa especial alusivo ao 30º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança. O tema incidiu sobre direitos sobre as crianças ou direito das crianças, violência doméstica e parentalidade positiva. Obrigada a todos pela vossa presença. Muito bom dia. Comunicação do Social. O papel das instituições de solidariedade social, faladas e explicadas nas manhãs da telefonia, de segunda a sexta-feira, depois das 10. Comunicação do Social.